as desavenças. Afinal, não sou criança. Pra que deixar acontecer e lamentar o desamor? E ser mais um caso de amor. Ainda resta um pouco de esperança, apesar das desavenças. Afinal, não sou criança. Pra que deixar acontecer e lamentar o desamor e sermos mais um caso de amor? Mas o caso, como existem tantos por aí, pra se machucar, só pra se ferir. Dessa vez, não vamos nos deixar levar. Podemos superar com um pouco de boa vontade. Não importa o tempo, coração não tem idade. Mas o caso, como existem tantos por aí, pois é, pra se machucar, só pra se ferir. Dessa vez, não vamos nos deixar levar. Podemos superar com um pouco de boa vontade. Não importa o tempo, coração não tem idade. Ainda resta um pouco de esperança, apesar das desavenças. Afinal, não sou criança. Pra que deixar acontecer e lamentar o desamor de ser mais um caso de amor? Deixa comigo. Mais um caso, como existem tantos por aí, pra se machucar, só pra se ferir. Dessa vez, não vamos nos deixar levar. Podemos superar com um pouco de boa vontade. Não importa o tempo, coração não tem idade. Mas o caso, como existem tantos por aí, pra se machucar, só pra se ferir. Dessa vez,